O dia 25 de dezembro na história, 1914. Na noite de Natal, as tropas alemãs cessaram fogo durante a Primeira Guerra Mundial. 1917. Uma partida de futebol entre dois times femininos formados por operárias levou cerca de 10 mil pessoas ao Deepdale Stadium, em Preston, Inglaterra. Foi a primeira partida em que as trabalhadoras jogaram em um estádio de futebol. O jogo teve simbolismo importante na luta das mulheres por direitos iguais. O Dick Care Ladies venceu o Arundel Coulthard Foundry por 4-0. 1926. O imperador Hirohito assumiu o poder no Japão e governou até 1989. 1953. O vulcão Huaperu entrou em erupção na Nova Zelândia e a avalanche de lavas matou 150 pessoas. 1977. Morreu Charles Chaplin, uma das grandes figuras do cinema. 1989. Depois de 24 anos no poder, governando sob uma ditadura violenta, o presidente romeno Nicolae Ceaușescu e sua mulher Helena foram executados. 1990. Estreou O Poderoso Chefão 3, sob direção de Francis Ford Coppola. 1991. Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de líder da União Soviética. No mesmo mês, o país votou a sua autodissolução. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.